A verdade tá de volta, idiota não vai conter. Bico se abala é uma bala pra quem se cala bater. Não vim aqui dizer o que a massa deseja ouvir. Vim pra fazer império de pela saco cair. Ver os atos fugir e abandonar o navio. Cansei de festa lotada pra ouvir rap vazio. Meu desafio não é competição de MC, é lutar a cada dia pra ver minhas filhas sorrir. Na sede de demolir tanta rima repetida, tu conta muita história pra quem tem tão pouca vida. Sempre a mesma ideia que só você que sofreu. Lutei muito pelo rap pra tu dizer que ele é teu. Aí fudeu. Os clones no microfone é foda. No palco manda mentira, os puto pira e vira moda. Uns canta por amor, outros só pra fazer nome. Treta é botar moleque pra fazer papel de homem. Inevitável trava guerra nessa terra de ateus, pra calar falso profeta que pensa que virou Deus. Não durmo num barulho do bagulho, eu também sei. Menino, tu não é do morro e nunca vai virar rei. Cuidado com o que escreve, deve ter mais cautela. Grita que é da rua, nunca será favela. Com martelo atropela os pela que ramela na cena. Teu cachê é pesado, mas teu rap é peso pena. A rua é quem eu vou mostrar. Se é combate, não vou recusar. Só pra falar que é nós que tá cortando dedos com minha acusa. A rua é quem eu vou. Vou camuflar, grata, calar pra vencer. Com as palavras puta feta eu não acerto sem querer. Sei quem ficou na luta lado a lado sem tremer. E as moedas que é preciso pro Judas se corromper. No beat a combater, no free vários vem tombar. Quantos vão se esconder em cada flow que eu mandar? Pagar de sofredor, caô no baile pra bombar. Por isso que meu zap é só bote na jugular. Não me engano, mano, copio fulano de tal. Me espanta na tua banca, todo mundo canta igual. Brincar de ser real, os boy abraça e bate palma. Vendi vários CD fazendo música sem alma. Cego pelo ego, prego de ideias iguais. O gueto é muito grande, mas só cabe um Racionais. Com coração derramo verdade em cada batida. Deixa eles cantar rap que eu sigo cantando a vida. A rua é quem eu vou mostrar. Se é combate, não vou recusar. Só pra falar que é nós que tá cortando dedos com minha acusa. A rua é quem eu vou. Faz verme vazar. Eu vivo veneno bem antes de você nascer. Quem será que é mais louco que você? Ligar pra você pra pedir pra gravar rap. Cuidado com o que escreve, cuidado com o que fala. Rap existe há mil anos. Rap não tem dono, muito menos a rua. Respeito Racionais, RZO, os caras da antiga. Agora a molecada que cola hoje vem falar que é pá do rap, que é embaixador. Se é um embaixador, sou gladiador. Veneno é ter que ficar com a família, acordar cedo pra trampar, sustentar, saber o valor do dinheiro, o valor do sol, o valor do trabalho. Nem na rua não pra curtir, falou sou da rua. A rua é quem sabe os venenos da vida. Mas aí ninguém se orgulha de ser fudido não, tio. Ser fudido não é orgulho pra ninguém não. Orgulho é nós sair da lama. Vamos evoluir, vamos pensar grande. Enquanto nós pensar pequeno, nós não vai conquistar nada grandioso. Eu sigo chamando. Favela da Caixa d'Água, Zona Leste Brasil.